A sua identificação do SG chegada à malha 2.000 pés, ajuste no 04. Salvador, o voo no 804, contigo. Exato, bom dia, Brasília. Pode andar, Cadeão, CNH. Gente, 804, que você tem Juliette, número 2 para a Costa. Tá. Quatro, ainda. Ainda daí. 3890, pronto, Costa. 90, autorizado em Recife, número 330, via turístico 58. Decolagem, pistão no zero, curva à esquerda, após decolagem. Saída Puca, trânsito Aracaju. Controle em 120, decimal 8, transponder 5506. Reporte pronto, portão 10. 30 push no 10, reporte taxi. Paulo, F7, 508, autorizado no portão 5, F7, reporte taxi. Autorizado, chama taxi, 508. Total 9903, a sua identificação, SV chegada a Mari 4 no pés, ajuste no 04. Aqui o plano, correção, total 9903. Então, 3171, chama Recife 1260, alterna 128, decimal 8. Autorizado Galeão, nível 360, via Pêndulo 10, após conforme rota do plano. Decolada da pistão no zero, curva direito, saída da El, Leda, após Leda, vou direto, grid. Controle em 120, decimal 8, transponde 5512. Autorizado Galeão, nível 360, na Pêndulo 10, via rota do plano, decolada 10, 5512. Santa Maria, Lenda, Rafael, 2048, 804. 804, correto, reporte pronto. Passarão, 804. Santos 3153, curva à esquerda pro 210. Santos 3, respondo ligação na altura de Duna, deve ser 2000 pés. Aprovando Duna, 2000 pés. Santos 3, Duna 2000 pés. Tem destaque via Pátio Índia, ajuste, Salvador 1014, Torre 1118, Palmeiras 5808. Pátio Índia, 1014, ponto espera de 2018. 1862. 26, obrigado, bom dia. Presente, voa na Projetá, portão 9903. Santa 3153, Santa 1, Santa 0. Reduzindo a fisioconomia, alterna Natal. Completa a final LS, torre 1-9, decimal 6. 26, mano. Salvador, bom dia, total 9905, tá? Dia. Foi de... Salvador, bom dia, o ABC 9832, full ILS, baixo trabalho. Tráfego avistado, o vento é variável com 0,12 nós, o altímetro no 0,14, em pouso autorizado, pistão 0, ABC cargo 9832. Livre, pouso 910, ABC 9832. Total 9903, desce via 2000 pés, altíssimo 0,12. Web e mantém o ponto de espera? Tá mantendo. total 9910, reduz a 2509. Suzano para 2509, total 9910. Tá 3153, completa na LS, chame Torre 1 no noite decimal 6. Juliette, confere o segundo para a cópia. Salvador, muito bom dia. Dan 3153, uma milha de distância, mais travado. O objeto 5808, assim que autorizado, tem condições de agilizar para decolagem? Afirmo. Ali mantém cabeceira no zero, agilizando a manobra 5808. Ali mantém agilizando. Dan 3153, quanto na aproximação, guarda a pista livre, altímetro no 0 no 4, informa o Boeing da Webjet tomando posição para iniciar a decolagem. Aguarda a pista livre, 3153. Apenas para informação, altímetro no 0 no 4 e o vento calmo. Você carga 9832 no solo 23, direito no 21, décimo 9. Direito ao 219, o ápice 983. Webjet 5808, altímetro no 0 no 4, vento calmo, tem livre decolagem, pista no 0. Livre decolagem, iniciando. 32, bom dia, ataque alfa, quilo, faz 3, atenção sinalizador. Cliente Alfa, Kilo, Pat 3, vai ficar atento ao sinalizador 9832. Yutan 3890 modulando? Afirmativo, tá pronto. Agora sim, alto e claro, mantém o ponto de espera. Total 9910, redução a 2109, 7 tráfego da companhia a 7 milhas. 3, livre pouso, pista no 0, vento calmo. Livre pouso, 3253. Total 9903, autorizado na ILS, a porta estabilizada. Autorizado na ILS, a porta estabilizada, 9903. Controle Salvador, bom dia, Web 5808 passando Bing 900 na Arroz. Web 5808, bom dia, contato na decolagem, disponível voo 360 Arbo Elétrico. 360 Arbo Elétrico, 5808. Economia 07, cópia. 07, autorizado Guarulhos, 360, via Pendulú 21. Decola da 1-0, curva direita, saída Arboa Elefa, controle em 1-2-0, decimal 8, transponder 5-5-2-2. 3-2-9, 7, correto, portão 9, reporte pronto. Tem 3890, o vento 020 graus com 039, tem de decolagem, pistão no 0. Decolagem no 0, tá, 3890. Autorizado, é 508, voo elétrico. Alevo, 508, obrigado. A 9, cópia. 069, autorizado Campinas, 360, via Pedro no 6. Decola da 1-0, curva direita, cidade da El, Lida. Após Lida, eu vou direto bridge. Controle em 120, decimal 8, transponder 5520. Correto, reporte pronto. Calvador, o voo 1804, posição 01 para o puxa de na 1, reporte táxi 1804. Trocado, puxa de vai tratar para o táxi 1804. Total 9903, completa final LS, torre 18, decimal 6. 18,6, bom dia. Total 9910, desce a 2000 pés, autorizado na ILS, reporte estabilizado. 2000, reportado estabilizado, total 9910. 03, altímetro 10, 14. Continua a aproximação, reporte passando marcador externo, baixar travado. Estado com 0014, informar o passando externo, 9903. 3890, os 28 decola, o controle agora em 120, decimal 8. 208, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, tá 3890, passa 1300. Tá 3890, contato na decolagem, suponho voo 330, sai da PUCA. Sai da PUCA, nível 330, tá 3890. Total 9903, tráfego avistado, livre de pouso, pista no 0, vento 030 graus com 02 nós. Total 9903. A livre de pouso 9903. Total 9910, continua aproximação, já embaixo travada? Negativo, tá, uma milha por externo. Sente, após quando baixar travada, aguardando pista livre. É o número 2, o Wanger acompanhou, precede. Sente, total. recebe 5808 e chama Recife ao 260, alternando 128, decimal 8. 260, 288, web 5808, obrigado. .9903, seu solo aos 32, direita 120, décimo 9. 60, bordo, altura 33, para o 47, alternando o campo para o táxi. 3, 9. Pouso autorizado para o total 9910, baixo 8 a volta. Total 9903, siga Alfa, aguarde antes da Juliette. Corrigindo, total 9903 vai ingressar naquilo, portão 3, em coordenação com o solo e freado. Quilo, pátio 3, 9903. 1804, confirma o seu autonomia. Está com 160 a bordo, altura 3047, está alternando Campinas, para o táxi. Salvador, está escutando o Gol 1804. Gente, autorizado o táxi via Índia Alfa, no ponto da chama Torre 1198, decimal meio, que é legal no 014. 897, um minuto, número 3 para a cópia. Nove, nove, um, zero, da total, um, solo, os 34, direita, 12, nesse manual. Direita, 219, total. Foi, Salvador, gol, 1804, mande. 1804, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 020 graus, com 039, ou altímetro no 014. Autorizado a decolagem da 90, gol no 804. 014 no ajuste. 890, chama Recife, 125, decimal 45, alternador 126, decimal 85. 2545, 2085, bom dia. Código. Na 607, autorizado acionamento, me chama o táxi. Cruzeiro 69 da Azul, no portão 3, autorizado push acionamento. Boa noite, 04, decola de Salvador, AU 06, 120, 8, controle, bom voo. 208, bom dia. Já iniciou o push no portão 9. Voo 904, contratará decolagem, disponibilizou 360, saída da Euleda Briggs. 360 da Euleda Briggs. Azul 4069, 85 a bordo, 4 horas e 45 Ribeirão Preto. Tem o último que chamou a torre? Azul 4069, para o táxi, 85 a bordo, 4 horas e 45 Ribeirão Preto. O Azul 4069, autorizado o táxi de Alfa, no ponto de espera chama a torre, QNH 1014. Batia de Alfa, ponto 0 da 1.0.4, ponto 0.4. Alfa Victor Juliette, prossiga. Gente, aguarda 2 minutinhos, é o número 4 para 4. Firma, prossiga, 715. Uno 715, autorizado Salvador, Brasília, via Upzulu 17, após Apino, correção, autorizado via Upzulu 17. É o desbeixo da saída Arbor, após Arbor voa Elefa, nível 360, decola a pista 10, primeira curva à direita, aciona 5525, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 62. Está autorizado Brasília, 360 via Upper Zulu 17, decola da 10, curva à direita, na Arbor, após Elefa. 5525 transponder e 1208 ao controle, 186 é a torre. Voo 1795, reporta quando pronto na ponte 2. 1795, cotejamento correto, chama do puxo acionamento. 4069, ponto de espera da 10, pronto. Azul 4069, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento variável com 02 nós, altímetro 1014. Autorizado a decolar, pista 10, azul 4069, ajustado 1014. E a 07, 170. E a 07, 170. 7-0 a bordo, 2 horas e 50, Galeão alternado. Gente,